chão da ponte começou. Que será que será daqui? Por que nos querem evitar? Caboclo lavrador, no peito da voz que nasce do sertão. Coração de um só guardião, que junto do cimento afundou. Que será que será de mim? Se seu corpo, meu santo protetor. Te levo que...